Salvador, Salvador, Tango, Mike Golf. Siga. Solicito autorização de reporte da posição remota para o Finger 10. Autorizado, reporte, reporte alterno. Gente, autorizado, reportarei. Passe livre. Meu Golf F7 tá em qual hangar? Ok, tá autorizado então. Ilhéus sai no 060. Decolagem é 1 no 0, ou no 7, ou melhor. curvando à direita no perfil da subida Coral para interceptar Golf 677. O controle 119.8, a torre 1895 e o transponder é o 0263. Eu vou checar aqui no sistema. Então está autorizado o nível 180 e o restante da cópia permanece, o Romeu Romeu Golf. Romeu Romeu Golf, é, só modifico o transponde aí para o 05127. Chame a torre para 1895 do acionamento. Bom dia, Romeu Golf, prossiga. Pode chamar o táxi. Coral. Meu Golf tem estimado para início do táxi? Altímetro 102, livre táxi, champanhe ingresso, confiando pessoas a bordo. Sente champanhe ingresso. Autorizado, reporte alinhado e pronto. Romeu Golf, livre decolador 17, vento 070 graus com 3 nós.